como comparar esse Deus. Não, ele é o Deus incomparável. Darei. Sou o mesmo que outrora te mostrei. Sou o mesmo Deus da criação que criei você vindo do pó. Ainda sou o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Sou aquele que chama as estrelas pelo nome, que formei os firmamentos das geleiras e dos montes, os ferrolhos e portas no mar. Fiz o caminho pra chuva molhar, sem qualquer segredo que o homem tem, sem ele me contar. Sou o eterno e ninguém pode me matar. O universo diante de mim se esconde. Ninguém é semelhante como eu. Incomparável é o meu nome. Incomparável, impossibilidades para mim não tem. O tempo para mim é como vai e vem, pois visito o passado mesmo estando no presente e vejo também o futuro. Sei de tudo que ainda irá acontecer. Eu conheço a sua vida, conheço você. Visito o passado mesmo estando no presente e vejo também.